Muito bem, 7h05. Boa noite, São José dos Campos, Vale do Paraíba. Aqui é ZYD 893, 97,3 MHz, Bandeirantes FM, São José dos Campos, a rádio do seu rádio. 4 anos de festa no ar, Kiko, Kiko até as 9. Tá começando aqui o Rádio Ação Resumo, as 25 mais da semana pra você que ligou. Aliás, me diz uma coisinha aqui, cá entre nós. Você participou ligando durante toda a semana aí e exigindo a sua preferida? Ligou, né? Muito, tá de parabéns. Palmas pra você. Vai ouvir agora as 25 mais da semana, o lance da doceira do Vale, uma delícia de loja, em São José, Taubaté e Jacareí. A gente começa com a 25ª para KLF, Let's Train to Train Central. A semana passada ela não entrou entre as 25 mais da semana, mas essa semana aqui, segundo o seu pedido musical aí, é lógico que ela vai entrar. 5 e 4, boa tarde. Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm. I'm gonna take this love right to you. Oh. Sonho por sonho, a 20ª colocada, a 21ª, Paulinha Bidu, Rush Rush, 22ª para Débora Blando, Boy, Why You Wanna Make Me Blue. Você gostou dessa versão da Débora Blando? Gostou, né? É só aqui, viu? Isso mesmo. Neste domingo tem Queen a partir das 7 horas da noite. Prepare a sua fitinha, pois se você perder dessa vez, não vai ter outra oportunidade, não. Atenção aí. Domingo, 7 da noite, hora do cassete com Queen. A festa mais esperada do ano já foi. Band FM, 4 anos. Mas vem aí a última festa do ano. Imperdível. Yes! The Rhythm, the Rebel! 21 de dezembro. Promoção Bandeirantes. Muito bem, 5h34 agora, voltamos com o Rádio Ação Resumo, as 25 mais da semana pra você. Um lance da torcida do Vale, uma delícia de loja, em São José, Taubaté e Jacareí. A 19ª para Vai Com Deus, What Is A Woman, subiu uma posição em relação à semana passada. As mais da Bandeirantes. never again. A man without a woman. Cross my heart. A woman without a man. E mais uma que faz parte da Oliveira Band Extreme More Than Words. A 17ª colocação de hoje aqui. his way to the dawn of the night. The wind will blow into your face as the years pass you by. Hear this voice from deep inside. It's the call of your heart. Close your eyes and you will find there's a dove of the dark. Here I am. Will you send me an angel? Here I am. In the land of the morning star. Os seus compromissos. Dia 21 de dezembro. Você nunca viu nada igual. Festa de fim de ano da Band FM. Falou, Cezinha Neto. 6:02. Seguimos aqui. Você tem um bom gosto tremendo, hein? Tava dando uma olhadinha aqui no, no, nas outras músicas que fazem parte aqui do Rádio Ação Resumo, impressionante o seu bom gosto. Coisa de louco. Aqui é ZYD 893, 97,3 MHz, Band FM São José dos Campos, a rádio do seu rádio. 4 anos de festa no ar, Kiko até as 9 hoje. A 13ª posição de hoje do Rádio Ação é uma música linda, linda, linda. Inclusive, teve uma participação aí no Hello Baby. Fiquei muito contente, a rapaziada de Caçapava ouvindo a Band e pediu essa aí. É Firehouse com Love of a Lifetime. Guess the time was right for us to see. 17, fiquei todo arrepiado aqui nos estúdios da Band FM. Firehouse Love of a Lifetime, a 13ª colocação do Radiação Resumo. As 25 mais da semana. Aliás, semana passada ela foi a 19ª mais pedida. Confirmando 6 e 7 agora, 12ª para Rod Stewart. Regravação aí de Diana Ross com quem? Com Marvin Gaye. Tô esquecendo tudo aqui. Original com Diana Ross e Marvin Gaye. Rod Stewart regravou e você vai ouvir como é que ficou. You Are Everything. É a 12ª. Mais. Da Bandeirantes. O que foi que você achou? Prefere com Diana Ross e Marvin Gaye ou prefere com Rod Stewart? Seja de qual maneira você preferir, o que importa é que o Rod Stewart ocupa aqui a 12ª colocação com You Are Everything. Eu gostaria de fazer uma perguntinha que o pessoal sempre acha que o Kiko faz pergunta sacana, mas não é pergunta sacana não, hein? Portanto, se você tá me ouvindo aí, ligar pra cá pra responder o que eu vou perguntar agora, Não ligue pra cá pra dizer palavrão não, por gentileza, hein? Vai valer uma revista da DJ Sound, ok? Você quer ganhar uma revista da DJ Sound? Atenção à pergunta aí que eu vou fazer rapidinho, porque eu vou dar umas voltinhas aqui pelos comerciais, em seguida eu volto e aí você vai me responder. E, logicamente, continuaremos com o Power Mix aí. Silêncio nos bastidores. Desocupe a linha, por gentileza. Tá desocupado aí? Tem alguém aí na linha? Desocupe o mais depressa possível lá, viu? A pergunta é a seguinte: qual é a parte da mulher que cheira bacalhau? Você sabe? Sabe qual é a parte da mulher que cheira bacalhau? Não é? Pode falar palavrão, hein? Não vem falar palavrão. É lógico, as perguntas são... 6 e 11, 11ª para Nelson. Canta, Nelson! Only Time Will Tell é a 11ª do Rádio Ação Resumo. As 25 mais da semana. Rádio Ação. Cantam muito bem! palmas pra eles. É Nelson Only Time Will Tell, a 11ª colocada do Rádio Ação Resumo. 10ª para Patrícia. Destino. Arras. Mais. Senhores, o que é o destino? Duas pessoas se conhecem, se gostam, se apaixonam e ficam juntas 46 anos. É brincadeira. É o caso de Zilda Rocha da Cunha e Nelson Pinto da Cunha, ouvintes da Band FM. E o Kiko agradece aí a audiência, hein? Completando hoje 46 anos de casados. Eu trago agora a 7ª. É tema do filme Robin Hood, O Príncipe dos Bandidos, Os Ladrões. É Bryan Adams com Everything I Do It For You. Mais da Bandeirantes. Look into my eyes, you will see what you mean to me. 7, você ligou pra cá, indicou a sua preferida, é Bryan Adams, tema do filme Robin Hood, Everything I Know It For You, a sétima colocação de hoje, sexta para Tony Garcia, Just Like The Wind, agora você vai dançar, quarta para Michael Jackson, Black or White, vamos para a terceira com Kennedy, Theme From Die Yard. Terceira para Kennedy, Theme From Die Young, tema do filme Tudo Por Amor. Quarta para Michael Jackson, Black or White. A segunda é Guns N' Roses, com Don't Cry. Mais da Bandeirantes. Cry tonight. Com Don't Cry, a segunda colocação do Rádio Ação Resumo, as 25 mais na semana pra você. E a primeiríssima, Engenheiros do Hawaii com Perfeita Simetria. Há 3 semanas é a campeoníssima aqui do Rádio Ação Resumo. Atenção à contagem regressiva aí. 1, 2, 3, 4. The music you love, the news you need, you got it right here on WPOW, Miami, Fort Lauderdale and the Palm Beaches. Can't touch this. I like it. We want to make you see 100 FM, New York. Hey. I can make you all go away anytime I want to. The power. WPLJ Power 95. Power 95. Power 7. Power. En XHRM FM 92.5 MHz, frecuencia internacional. The station XHRM 92.5 on the street. We're hot. 92.5. Write it down and remember this. Happens. 92.5. Power 86, Rafi Contigo with Love Dedication. This song is for my husband Al, which I'm loving very, very much. And we gained to our 7 years of marriage. Oh, wow, 7 years, huh? Yeah, and 2 kids. What's your name? My name is Cookie. Yo, this is Daisy. As long as I'm here in Miami, me and my friends are always going to be together forever. WBLS 107.5. 3. Power 96 with Mariah Carey. She's got the power this hour, but I don't want to cry. We want to cry. We want to pump it up with Big Daddy Ciro Urena. Power 96. Bass mix. San Diego's Q106. Let's check the Q line, see if I can find a winner. Hi, Q106. Q106 is my music connection. Oh, isn't that easy? Who's this? This is Charlotte. Guess what, Charlotte? You just want a cassette 6-pack. One, uno. Power. Mix. Muito bem, 7:05. Boa noite, São José dos Campos, Vale do Paraíba. Aqui é ZYD 893. 97,3 MHz. Bandeirantes FM, São José dos Campos, a rádio do seu rádio. 4 anos de festa no ar, Kiko até as 9. Tá começando aqui o seu programa definitivo de todos os sábados à noite. Imperdível, você não pode perder. Se mantém aí na sintonia porque você não vai acreditar hoje à noite aqui, hein? A primeira meia hora aqui do programa de hoje é com o DJ Alexandre Mendes, da Companhia Brasileira Bar. Ele vai dar um plazinho aqui, um boa noite antes de mais nada, né? Doutor Alexandre, por gentileza. Boa noite. Boa noite, Kiko. Opa. Tudo bem? Chega mais pertinho aqui, não se intimide com os microfones da Band FM. Tudo bem com você? Tudo bem. Tudo jóia. Você é DJ há muito tempo, começou agora, como é Tô que é? Tô começando agora.